Baixou o profeta para anunciar o final de um ciclo, para anunciar o final de um ciclo. Baixou o profeta para anunciar o final de um ciclo, para anunciar o final de um ciclo. Faça e não espere mais, sem gemido, sem eu. Pare de pensar. Baixou o profeta para anunciar o final de um ciclo, para